Esta é uma apresentação da Igreja Presbiteriana de São Vicente, uma igreja contemporânea, quebrantada e bíblica. A seguir, uma mensagem para a sua edificação. Na superação, perdi um valor crente. Se eu considerar que está tudo acabado, tudo perdido, cheguei ao limite, renovação não é possível, perdi um valor crente. Porque faz parte dos nossos valores acreditar na superação, que é parte da esperança crente. Apocalipse capítulo 2, versículo 8 ao 11. Ao anjo da igreja em Esmirna, escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para serem postos à prova. E tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de nenhum modo, sofrerá dano da segunda morte. Quando se fala em superação, a partir desse texto, a primeira coisa que devemos enfatizar é que Cristo é modelo de superação. Por que superar? Porque Jesus superou. O texto bíblico mostra bem claro isso. Jesus é aquele que esteve morto e tornou a viver. Veja que na história de Jesus tem um ontem, e um hoje, e um amanhã. Para uma igreja que precisa se superar, se sustentar, avançar, não se limitar, Jesus se apresenta como aquele: olha, eu estive morto. Foi a minha realidade. Morto e sepultado. Me enterraram. 3 dias estive nessa condição, mas estou vivo. Mas superei, mas avancei, mas deixei o túmulo para trás. Estou agora em estado de ressurreição, estou em estado de superação, tornei a viver. Cristo é modelo de superação. Você segue Jesus? Você também esteve morto. Você também pode estar em estado de morte. Você também pode estar em estado de enterro. Sonhos enterrados, vidas enterradas, planos enterrados. Há quanto tempo? 3 dias? 5 anos? 10 anos? Mas o modelo de Jesus nos chama para uma condição de ontem e uma condição de superação. Eu, Jesus, estive morto. Eu, Jesus, tornei a viver. Ele é modelo de superação. Você segue Jesus? Crê em Jesus? Acredita que ele é modelo, exemplo, base para toda para todo segmento crente, então tome ele como alvo de superação. Porque ele tem uma história para contar de superação. Ele esteve morto e tornou a viver. Segunda ênfase que o texto nos permite é que a superação é possível quando Cristo conhece nossa condição. Aí ele diz: conheço a tua tribulação. Interessante aqui é que Jesus conhece a tribulação, conhece a pobreza, conhece a confrontação que os crentes estão passando, mas não é dito em momento algum: conheça a tua tribulação, eu vou resolver o problema. Conheço a tua pobreza, eu vou torná-lo rico. Conheço a tua confrontação, eu vou te livrar de tudo isso. Jesus diz: conheço, mostra em que área ele conhece, ele tem o discernimento próprio, ele invade essa situação, mas passa adiante. Não diz que vai abençoar, não diz que vai livrar, não diz que vai fazer a pessoa superar, não diz nada. Mas por quê? Porque só Jesus conhecer a situação, a condição, é suficiente para o crente superar. Primeiro porque a superação não é só uma questão de deixar para trás algo, mas pode ser conviver com algo. Eu mesmo, nos meus últimos estudos bíblicos, aí no meu último ano ou dois anos, para mim a minha grande descoberta mesmo foi quando eu analisei mais profundamente aquela questão de Paulo. Eu acho que eu já falei para vocês aqui. Quando Paulo ora 3 vezes, e eu já falei aqui que eu oraria 1000 vezes, né? Mas Paulo disse, orou 3 vezes pedindo a Deus para tirar o espinho na carne. E Deus diz: a minha graça te basta. Em outras palavras, Paulo, esse espinho, isso que você está vivendo, não te limita, não te faz menor, não suga suas forças, não tira tua inteligência, não tira o teu futuro, teus sonhos, teus projetos. O problema não é o espinho na carne. O problema é a carne no espinho. Ou seja, é você que se limita, não é o espinho que te limita. E com a minha graça, você será muito mais. Paulo não orou mais e foi tudo que nós conhecemos a respeito dele. Paulo seria mais Paulo se Deus tivesse tirado? Não. Talvez não seria. Porque esse princípio da superação leva em conta que a graça de Deus está presente. E o trampolim da superação não é a ausência de problema, é a presença da graça. É a graça nas nossas vidas. Eu conheço, estou com você. Meu olhar está justamente onde está a sua condição crítica. E essa certeza do olhar de Cristo, do conhecimento, ora, conheça a sua tribulação. E não faz nada com a tribulação, é porque pode-se conviver muito bem com a tribulação. Conheça a tua pobreza, mas tu és rico. E mantenha a pessoa na pobreza, é porque a pobreza não é o problema. A tua confrontação, tem gente aí dizendo coisa, mas não é verdade. O problema não é a confrontação. Ou seja, se Jesus olhou e não abençoou, ou não tratou pessoalmente, cuidou, livrou, é porque o problema não é a condição. Talvez se ele chegar e intervir, atrapalha. Porque é a tribulação, é a pobreza, é o estado de confrontação que nos permite perceber que basta a graça de Deus. Esse conhecimento de Deus, essa presença de Deus para nos levar à superação. Superar é um ato mais meu do que de Deus. O que importa é saber, Ele está comigo, Ele está presente, eu posso ir e Ele vai também. Ele confirma, Ele me abençoa. Superar é uma atitude mais nossa do que de Deus. Eu tenho um modelo Jesus, que tem um ontem e tem um agora e um depois. Eu tenho a certeza de que toda a minha vida e toda a minha condição está debaixo do olhar de Deus. Um fio de cabelo não cai da minha cabeça sem a permissão plena e o cuidado pleno dele. O que é que eu estou fazendo? Parado. Porque eu não me supero. Porque eu não avanço. No meio da tribulação, da pobreza e da confrontação. Se ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temo, Ele está comigo. Esse é o princípio da superação. Terceira ênfase. A superação deve acontecer, primeiro, sob o sofrimento. Não temas as coisas que tens de sofrer. As pessoas não se superam com medo do sofrimento. Nós estamos numa condição de tremer diante dos sofrimentos. As pessoas vivem tremendo do que pode acontecer. Estão tremendo. Tem pessoas que não fez nenhum exame, mas já treme diante do diagnóstico do exame que nem fez. Ou que talvez nem vai fazer. Tremem de medo do que o filho será, um filho que nem nasceu. Não temas as coisas que tens de sofrer. Porque a sua superação há de acontecer justamente ao passar pelo vale da sombra da morte, sem temor, porque Deus está contigo. Vai sofrer sim. Eu vou sofrer, você vai sofrer, seu filho vai sofrer, seu neto vai sofrer, mas em nome de Jesus, nós vamos superar. Ele também vai superar, porque nós temos um modelo Jesus, que nos mostra um ontem e um depois, e ninguém haverá de dizer, sofri mais do que Jesus, porque só ele foi morto e tornou a viver, e venceu a morte, e venceu o inferno. Ele é modelo. Nós seguimos Jesus. Superamos. Deve acontecer sob o ataque do inimigo. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós para ser posto à prova e tereis tribulação de 10 dias. Nós temos que superar os ataques do inimigo, que às vezes nos coloca em queda, em absurdo, em manias, que às vezes nos leva a perder o alvo, o olhar para Jesus. É prova, é provação, é tentação. Mas nós devemos superar os ataques do inimigo. É próprio dele atacar e é próprio do crente superar. Tanta queda, tanto levantar, porque Deus é poderoso para nos levantar. Tanta provação, tanta superação. O crente é aquele que haverá sempre um ontem, mas haverá sempre um depois. Como é que nós damos testemunho? Não é assim? Todo crente que se levanta para um testemunho, ele diz: eu fui, não sou mais, eu serei. Isso é superação. A superação deve acontecer sob o ataque do inimigo. E deve acontecer sob a inconstância. Ser fiel até a morte. Você começou, termine. Ora pela família, termine. Seu último suspiro deve ser sua última oração pela sua família. Começou a orar? Eu oro pelo meu marido, mas seja seu último suspiro a oração pela sua esposa. Começou? Termine. Isso é superação. Tem Jesus na vida? É crente? Termine a carreira da fé. Seja seu último suspiro, Jesus. Porque a superação deve acontecer sobre a inconstância. O sofrimento vem, o inimigo ataca, mas seja fiel até a morte. O limite da minha fidelidade, da minha devoção, da minha postura crente, da minha superação é a morte. Se eu não morri ainda, porque tem gente viva ou morta, né? Mas se eu não morri ainda, esse é o meu espaço de fidelidade à vida. Superar a inconstância. Porque só assim eu... a mim é dado para viver a condição de vencedor, ou mais do que vencedor, por aquele que me ama. A superação nos faz vencedor. A superação nos coloca na condição de vencedor. Às vezes, nós olhando para a nossa vida e parece que nós estamos perdendo e perdendo. Sentimento de perdedor. Isso acontece justamente por não nos ver num ritmo de superação. E ritmo de superação não significa que as coisas estão ficando sempre para trás. Mas às vezes significa: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu aprendi a viver contente. Chega um momento que você que será um problema para o seu problema. Ele vai ter que conviver com você. Não é o problema que dá problema a você, é você que dá problema ao seu problema. Entendeu? Por quê? Porque agora o seu problema terá que conviver com você. Não é você que tem que conviver com o seu problema. Seu esposo é um problema? Você vai ser um problema para o seu esposo. Porque agora ele vai ter que conviver com uma pessoa crente que está se superando. É o contrário agora. Ai dele, né? Porque você será um grande problema. Porque agora você está em condição de superação. Por isso Jesus disse: eu conheço. Muda de assunto. Não tema, você vai sofrer tanto, você nem imagina. Jesus é maravilhoso, né? Não engana ninguém. Você vai sofrer. Não se preocupe, você vai sofrer. Você vai ser tentado. Meu Deus, como você será tentado? Mas não se preocupe, é só por 10 dias. O choro dura uma noite, mas a alegria vem daqui a 10 anos. Não se preocupe, não. Daqui a 20 anos chega, né? Não se preocupe, não. Daqui a 50 anos você sorri. Porque é por 10 dias só. Porque você terá um ontem. Você teve um ontem, mas em nome de Jesus, haverá um depois. Estive morto, mas estou vivo. Fui o primeiro e sou o último. Porque Cristo é modelo da igreja que supera, do crente que supera. Você foi chamado para viver esse valor, a superação, então não se limite. A sua vocação é avançar. A sua vocação é superar. A sua vocação é seguir Jesus. E ele já foi. E se assentou na glória. E aguarda você. Você ouviu uma mensagem produzida pelo Ministério de Comunicações da IPSV. Para maiores informações, ligue para 3469-4298.